Dopado pelas pílulas de gemada da vovó, o fluxo de mutações se inverteria e Peterson Foca se transformaria em... um pêssego em calda! Não! Um espelho retrovisor! Não! Um absorvente feminino, então, vai! Não! Óbvio que não! E finalmente em... Capitão Gemada! Mas neste episódio ele faria algo diferente. Pois é! Vou mandar meu currículo pros super amigos, meu. É isso, Foquinha. Vai mandar o currículo pros super amigos, mano? É, vou mandar pros caras, meu. Charles, vai mandar pros caras ou pros super amigos? Isso, Foquinha. Para, Zé, meu. Você quer me zoar que eu tô ligado, né, meu? E enquanto isso, na sala da justiça... Santos carteiros, Batman. A correspondência de hoje pesa mais de uma tonelada. Não reclama, Robin. O que chegou pra mim? Com 1000 canetas, Batman. A multa do estacionamento do Batmóvel na calçada já chegou. Joga no centro de custo da Mulher Maravilha e manda pro Contas apagar. Coleiras me mordam, Super-Homem! Chegaram mais pedidos de cachorros para trabalhar no seu novo filme! Tem alguém que preste aí, ô menino prodígio? Bem, trata-se de Bandit, Freeway, Estelinha e MacBacker. Santa Escócia, pode incinerar tudo, Robin! Eu prometi para o Falcão Azul que a próxima boiada era do Bionicão. Robin, passa esse fax pra mim, depois tira uma cópia e arquiva na pasta do Aquaman, tá? Ah, e tem também uma papelada pro jurídico. Mas raios, Batman! Só porque eu sou estagiário na sala da justiça! Cala a boca, moleque pen... do caralho! Vai se fuder, porra! Super-herói calouro não pode reclamar dessa bosta de desenho! Tudo bem, tudo bem. Mil desculpas. Mas e com esse currículo de surfista candidato a super-herói? O que que eu faço? Olha, Robin, manda um telegrama de agradecimento e diz que ele vai ficar no arquivo pro próximo processo de seleção. E acabaria assim este episódio, com o fluxo de mutações que se inverteria novamente e Capitão Gemada se transformaria em... um creme de mamão papaya com licor de cassis. Não! Freio ABS. Não! Cortador de unha. Não! E finalmente em... Peterson Foca. Uhul! Zé! Chegou o telegrama! Telegrama, meu? É, ó! E da sala da justiça! É, vamos lá! Xiii, meu! Esse cara me reprovou! É, também eu não queria mesmo! Agora eu só vou torcer pros monstros! Foca is me.